6224, nível 230 para Aracaju, sentindo a informação Bravo, negativa RNAV, pronto para a costa. Lembrou do Mike Apigliete? Livre desvio, confirme a proa pro desvio. Sente, livre desvio, já após desvio pro Paripe, Mike Apigliete. Exato, com a pista vista, o 31178. Então, 31178, completa a final, torre 11895, bom pouso. 1895, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, é o voo 1074. Voo 1074, contato radar 360, saída da EL. Saída da EL, 3... O 235 chama Recife, 251-13325. 1-3325, azul 4235. Obrigado, boa noite. Na proa de Paripe, desce para 1.510, ajuste 1019. Olhe. 1074, chama Recife, 1251-3325, por favor. 1251-3325-074. Bom dia, obrigado. Com Juliette. Bom dia, as quantas milhas para Guaparipe? Gente, eu estou a 19 milhas. Gente, o senhor ainda vai efetuar desvios por mais quantas milhas? Mais umas 10 milhas, senhora. Está muito fechado aqui. Gente, tem condições de boa rotatória? Tem na frente para poder interceptar a rotatória. Então vai ter que ingressar no corredor Vera Cruz, do Mike e Eco Juliette. Olhe. Controle, dá pra gente marcar esse trajeto agora, pra gente aprovar direto a rotatória. Gente, boa parir pro Mike, Eco, Juliette, descendo para o número 1500 pés, ajuste 1019. Através de Paripe para a rotatória, marque Eco Juliette. Eco Juliette, aponta visual, Cono 7. Camisa com o campo, senhora. Marque Eco Juliette. Gente, mantendo a prova da rotatória, torre 118.95, com pouso. Obrigado, até a volta. Salidinha. Xenair 6224 em subida, passando 1500. Xenair 6224, contato radar 230, saída PUCA. Saída PUCA, subindo para 230, Xenair 6224. Baixo Salvador. Boa noite, Papatango Kilo Papavito para descida 53, beleza. Papatango Kilo Papavito na proa de Paripe, desça para 2.500 pés, o ajuste 0019. Pode voar a rotatória? Paripe. Paripe. controle, o 6224. Prossiga. É, autoriza o nível final 170. Cuba restrito para nível 170, aguardando coordenação com Recife para 170 como final. Obrigado. Aguardando, maturação 170, aguardando como final. 6224. O Xalé 6224, autorizado pelo Centro Recife, 170 como final. Obrigado. 170, 6224. Chamo mesmo na frequência 1685, alternado no 2545, bom voo. 1685, 2545. Boa noite a todos aí, obrigado.